Fala galera, Trudade, começando hoje a edição número 137 para falarmos de Daytona. É, hoje vai estar comigo o Elhão e o Matheus, uma grande novidade aí, mais um ouvinte que está virando comentarista aqui junto conosco aqui. Então, já antes de falar muito, já quero que o Elhão dê boa noite, dê as boas-vindas aos nossos ouvintes e também o Matheus, as boas-vindas e boa noite aos nossos ouvintes. É, tudo bem, amigos? É, novamente aqui no Trio Wide, né? As corridas começaram em Daytona, a Arca e a prova de domingo, né? Que foi adiada, né? Por causa da chuva, mas quem acompanhou viu uma grande prova definida na última volta. E hoje é um prazer estar o nosso amigo Matheus Soder aí, grande entusiasta da Ford aí, vai participar dessa edição. Bem-vindo, Matheus. Opa, obrigado. Bastante coisa para comentar hoje, sendo uma das primeiras vezes que eu vou aparecer aqui. Bom, então seja obrigado aos senhores que estão comigo aí essa semana. Então vamos começar a falar um pouco de Daytona. O final, primeiro final de semana do famoso Speed Weeks começou muito bem. Tivemos aí os treinos na sexta-feira à noite, inclusive o segundo treino do Clash. Foi excelente, foi muito bom o treino livre, né, o final practice. Tivemos belas imagens dos carros andando em draft, foi muito bom. E depois teríamos aí no sábado a corrida do Clash, mas acabou sendo adiada, né, para o domingo. Isso eu falo daqui a pouco. E mais, vamos falar um pouquinho da Arca também, do Qualify que aconteceu no final de semana. E já começando aí semana, estamos gravando hoje na terça-feira. Quinta-feira já volta a atividade nas pistas. Fora das pistas continua tendo vários eventos, inclusive hoje teve os pilotos andando de avião na pista ali perto de Daytona ali. Muitos eventos. O Dan Hall Jr. estava hoje à tarde autografando a bandeira da corrida, né, que eu descrito com o logo lá da Daytona. Então tivemos aí bastante evento fora das pistas. Então tá muito legal. Quem tá lá em Daytona tá aproveitando demais essa semana aí do Speed Weeks. Bom, então sejam todos bem-vindos à edição número 137. Boa tarde, bom dia, boa noite, ou a melhor hora que prefere estar nos ouvindo aí, seja em casa, no trabalho, ou até mesmo indo para a faculdade ou para a escola. Sejam todos mais uma vez bem-vindos à edição 137. Vamos começar a falar um pouquinho da Arca, então. A corrida que começou muito bem, uma corrida que esse ano teve um propósito muito interessante. Tivemos várias novidades esse ano no field como um todo, né? Inclusive os pilotos que largam lá atrás, que largam aqui na frente, quem vai disputar o título. Então se criou uma expectativa muito boa e a corrida foi muito boa, porém muito acidentada a corrida da Arca, né? A Lucas Oil 200, a corrida aconteceu às 7 horas da noite, teve a sua largada, para nós aqui no Brasil, nosso horário, mas lá em Daytona era 5 horas da tarde. A corrida até que tivemos aí duas bandeiras amarelas, acabou avançando um pouco mais o horário. E acabou sendo terminado de uma maneira não muito interessante, não muito legal para nós, que foi aí o acidente mais sério do o Just Fontaine. Estava envolvido no acidente, mas foi outro acidente, né? Aliás, foi o mesmo acidente, mas outros carros também foram envolvidos nessa última bandeira amarela final aí. Falando um pouquinho aqui, tivemos a participação da Lenny Munter, uma mulher aí, né, fazendo a sua largada, correu com o carro 15 da Billy Venturini, terminou em 19º. O Noah Gregson veio fazer a sua participação e adquirir a superlicença para poder correr em Super Speedway. Ele que vai estar substituindo o William Barron no truque 9, que agora mudou, vai ser o truque 18, tá? Eles inverteram os números lá, a KBM. Ele chegou, não apareceu muito na corrida, foi apenas o 26º colocado. O Bob Guerra, pessoal, que fazia essa última largada, ele tem 8 vitórias em Super Speedway, se não me engano, dessas 8, 7 é em Daytona, né? Fez uma corrida interessante, ele estava lá atrás, sossegado, na dele, tranquilo, veio evoluindo. O finalzinho da corrida ali, estava encaixando ali dentro do top 10, mas ele acabou sendo coletado na última bandeira amarela e não deu para ele, né? Depois teve ainda, a corrida foi terminada, aí que não ia dar mesmo para ele lutar ou tentar vencer a corrida aí, o Bob Guerra. Então parabéns para ele, ele que também, pessoal, faz já a sua última, né, teoricamente, essa última largada em Daytona na Arca. Outro cara que chamou bem a atenção, que foi um figurinha chamado Kim Hoffman, ele fez uma corrida muito boa, ele chegou a liderar 23 voltas. Esse menino aí, ele corre de Super Late Model, né? Quem acompanha um pouco mais os regionais aí deve já ouviu falar dele, conhece ele aí. Ele teve vitórias no ano passado, em 2014, né, andando de Super 8 Modo, e acabou sendo coletado também nesses acidentes, que foram três acidentes de grandes proporções aí. E o Rolf estava correndo por uma causa bem especial, uma causa bem interessante, tanto é que o shame dele era cor-de-rosa, né? É, ele corria para uma ONG, né? A Beating Cancer Wife Duck.org, esse que é o site dessa ONG aí, que nada mais é uma ONG, mais uma ONG dos Estados Unidos que apoiam e tentam buscar a cura pelo câncer. Só uma curiosidade à parte, né? A avó dele acabou falecendo por causa da doença do câncer, e a mãe dele também está diagnosticada com câncer, e todo o dinheiro que ele ganhou iria ser revertido para essa instituição aí, até que seria muito legal se ele vencesse essa corrida aí também. Outro carinha aí que deveria ter, na minha opinião, ter aparecido mais, mas não apareceu tanto, foi o Matt Shift, né? Foi apenas o 12º. O Chris Grala terminou o top 10, terminou na 10ª posição. O Gus Dean, que é um cara que anda muito super bem, é um cara que tá chegando aí, quem já ouviu falar dele, quem já viu ele correr na KN, na própria Arca também, conhece um pouco o cara, né? Ele acabou sendo coletado nos acidentes também, não conseguiu ir muito longe. E o Terry Jones já é um cara mais de idade, é um cara quarentão já, né? Ele fez uma corrida muito boa, liderou cerca de 23 voltas, se não me falha a memória, ou 21, né? E acabou conquistando seu primeiro top 10. Ele que também tem participações, várias participações, todo ano, mas sempre são duas, três, quatro largadas, não são muitas participações não. O vice-campeão Tom Hesser, terceiro, né, da temporada do ano passado, ele chegou na pole, liderou 21 voltas e terminou dentro do top 5. Uma corrida, vamos colocar assim, dele boa. Não foi excelente, mas foi uma corrida boa dele. Então parabéns aí para o Tom Hesser aí, que vai lutar pelo título esse ano 2016. O vencedor foi declarado, né, depois do acidente ali envolvendo o Joseph Fontaine no finalzinho da corrida, cerca de 5 voltas para o final. Ele acabou ficando com a vitória, né, o Austin Wolff. Por quê? Ficou com a vitória porque ele estava liderando ali, acabou assumindo a liderança da corrida. Então o Austin Wolff ficou com a vitória da Lucas Oil 200. Corrida muito boa, muito interessante, mas também bem acidentada a corrida, que geralmente não acontece. Algum pessoal que estava assistindo ali a corrida pela primeira vez achou a corrida muito estranha, porque o pessoal muitas vezes encaixava no single file, mas precisamos lembrar que os carros da Arca não tem força para andar de cara para o vento e um puxando o outro com força total, como as corridas, né, são os carros da Sprint Cup da Sprint Series. Bom, quero começar então com o Matheus. Quero que você dê a sua visão aí, Matheus, para os nossos ouvintes, como foi a corrida no domingo, abrindo a temporada Arca 2017. A corrida logo lá na primeira largada, eles já começaram a se organizar na fila única. Como tu disse, os carros não têm muita potência a ponto de conseguir puxar a segunda fila ou a terceira fila até. Mas logo que começou, teve uma primeira bandeira amarela ali, acho que na saída da curva 4, que agora não lembro quem foi que perdeu a frente, mas o 34 está envolvido. Logo depois começou as bandeiras vermelhas até terminar com esse acidente forte do Fontaine, até que ele acabou capotando depois de ter batido um softwall, e eles tiveram que cortar ali a parte do teto para conseguir remover ele. Mas não foi uma lesão tão séria, foi parecida com a que o... Como é que é agora? Esqueci, me perdi o nome do piloto da BKR que tinha batido em Vegas. É o... Acho que é o Terry Alt, o próprio que ganhou a corrida. Alt interior. Isso. Chegou a ser o vencedor de Daytona agora nesse último final de semana. Eu acho que agora, a partir do ano que vem, vai mudar também, porque acabou sendo foi a penúltima prova desse carro antigo COI, que o pessoal gosta de falar, que é o modelo antigo que era usado na NASCAR. Que a próxima prova agora é só Talladega, eles já vão aposentar esse carro. Que vai vir o, como é que é, o Composite Body, que é uma junção de chapas que eles montam o carro, daí na teoria é pra ficar mais barato até. Acho que seria isso mais ou menos o resumo. Matheus. Oi. Matheus. Rapidamente, só explica rapidamente pro ouvinte se esse carro que a Arca está utilizando tem alguma semelhança com o carro novo da Cane Pro Series, existe? Se tem alguma diferença do chassi? Porque a motorização da Arca também é diferente, na Arca tem um Wilmer, motor padrão. Isso. Pode explicar pro pessoal rapidamente. A princípio a carroceria seria a mesma, mas daí a Arca está sendo feito planejamento para adicionar o os roof flaps, até porque a carroceria original, quando ela foi projetada, ela não tinha esse aparato, que quando o carro roda tem super speed, é meio perigoso. E também eu acho que os chassis, pelo que eu tava vendo, a carroceria sem a parte, sem a bolha, é do modelo antigo ainda, esse COI, que seria só a preparação externa até que ia ser trabalhado, que seria o mesmo da Kenner, né? Não sei se eles vão fazer alguma mudança até pra melhorar a segurança e tal. Ah, lembrando que esse carro também ele não utiliza splitter, ele tem aquela valência na frente que se fala valence, que quando o cara vai pra grama não destrói o carro. Diferente da Cup e das principais categorias da NASCAR. No geral seria isso. Então, Leonardo, é uma prova... É bom você ver essa prova da Arca tradicional, uma semana antes do Daytona 500, sendo uma espécie de preliminar ali para a prova especial que abre a temporada da Xfinity Cup, né? Que todo ano muda de nome, muda de formato, né? Esse ano adotaram novamente o nome de Crash, né? Enfim, eu gostei bastante de ver a prova. É muito bom como você ter prestado atenção, porque nos últimos anos, Kyle Larson, o próprio... É Dani Soares, que 2 anos atrás fazia sua primeira largada no Super Speed. Vários nomes que aparecem timidamente, ninguém dá muita moral nessa primeira semana, nessa prova da Arca, que logo logo já são destaques na Stand Cup ou na Xfinity Series ou Truck Series. Eu gostei bastante, foi uma pena a gente não ter o problema, né? E também tem que lembrar, né, Matheus, tinha uma ameaça de chuva também ali, que estava meio que rondando a corrida, né? Mas infelizmente ela acabou por causa desse último forte acidente até. Um detalhe que eu vou colocar aqui, relembrando aqui, foi o Terry Jones, né? Fez uma corrida muito boa ali. Eu acho que até se tivesse um pouco mais de sorte, talvez tivesse mais alguém mais forte ali trabalhando com ele um pouco antes ali da hora do acidente, talvez ele teria chance de vencer a prova, né? Mas eu gostei muito do trabalho dos pilotos ali faltando 15, 16 voltas. Eu achei o pessoal bastante agressivo. E porque às vezes, né, Matheus, a gente vê provas da Arca que, por causa dessa questão técnica, né, que você acaba não tendo tanta ação, né? Às vezes, dependendo do trabalho que você tem ali do primeiro colocado pelotão pro segundo e terceiro, o primeiro acaba sendo protegido, né? Já nesse sábado a gente viu algo diferente, né? A gente viu em um momento ali perto do final da prova os pilotos bem agressivos e conseguindo mudar o resultado final. Padre? Eu acho que até desses últimos anos começou a melhorar um pouco a competitividade com esse motor que eles botaram de padrão, esse Humor, porque antigamente... Mais ou menos no início da corrida já dava pra saber quem é que podia ter a mais chance de ganhar, 90% de chance. Agora já começou a dar uma melhorada de, acho que 2014 pra cá. E até que os caras estavam muito competitivos, mas também deu problema de ter dado aquele estrago do muro que ajudou a atrasar o Clash em Daytona também. Que acho que foi também um dos motivos pra que eles tivessem que cancelar, porque a chuva tava chegando de qualquer jeito. E outro detalhe, a maneira que o Fontane bateu ali, acho que um carro da Cup aí, um COT, eu acho que o acidente poderia ter tido proporções piores, né? Eu acho que a gente já viu várias pancas naquela velocidade ali do carro subir pro alambrado e o carro se manteve ali na pista, né? Ele ficou de cabeça para baixo ali, mas ele não foi no alambrado, né? Enfim. Foi um fator também que eu meio que me chamou a atenção na hora daquele acidente. Isso, eu acho que o carro da Cup ele acaba sendo um pouco mais alto. Ele talvez ele possa ser mais fácil de ser lançado que nem o Dillon foi em 2014. Ou 2015, agora me perdi o ano. Olha, você falou da chuva aí, a chuva por dois momentos, ela apareceu durante as bandeiras amarelas, que até se estendeu um pouco mais aí a bandeira amarela. Não foi uma bandeira amarela chamada pela chuva, isso não aconteceu, né? Mas a chuva sim chegou alguns momentos a atrapalhar a corrida, e a chuva poderia sim atrapalhar o finalzinho da corrida, mas não atrapalhou. Atrapalhou sim o clash que aconteceu mais tarde, né? Bom, vocês falaram aí do acidente final aí, O acidente foi bem forte do Fontenay. Eu até peguei uma imagem ainda, compartilhei uma imagem no Twitter ainda, quando o carro estava passando pela câmera que fica ali na linha de chegada, né? Então estava o carro com as duas rodas para cima, a parte de baixo inteira do carro passando na câmera assim. Um acidente muito forte, de graves proporções. O Fontenay, ele se machucou sim, quebrou uma das vértebras, a vértebra 37, não sei lá o que. Que na verdade ele machucou as costas, uma das vértebras foi machucada sim. Mas não é nada de sério, foi medicado, hospitalizado. Ele até mandou fotos, ou o próprio Justin Fontenay mandou fotos pelo celular, né, no hospital lá, falando ok, sorrindo, tá tudo bem. Que agora é uma fase de recuperação para ele. Pode sim, talvez, atrapalhar como vai ser o desempenho dele no campeonato, se ele for lutar, né, pelo título da ARCA em 2017. Mas um acidente muito forte. Aconteceu também um outro acidente que teve uma proporção um pouco maior, e pensei que talvez teria uma gravidade maior ainda, que foi quando um dos carros acabou rodando e ele foi na posição T e veio um, bateu nele, deu no meio dele. Que eu achei que aquele acidente talvez poderia... Mark Thompson com o Michael Lira, Léo. Foi o Thompson, né? O Mark Thompson, 66, com o Michael Lira, que proporcionou o famoso Arca Break, né? Foi o Thompson mesmo, que eu lembro que ainda... O Lucas Herrera ainda falou assim... alguém que tava lá no grupo do WhatsApp ainda falou assim... mas esse cara aí tem que ser o Thompson de novo. Falei, vai, pega leve com o Thompson. O Thompson já tem 55 anos, ele não tá... Não é um meninão de 20, não. Ele tem 55 anos e acabou sendo coletado e levou esse porradão aí. Então, eu achei que aquele acidente lá e talvez teria outras proporções. Mas não, acabou sendo um acidente que teoricamente é mais comum. O próprio Clint Bauer, até ali na espera do Clash ali, o Bauer estava dando entrevista lá para Fox Sports One, né? Ele comentou, ele relembrou o acidente dele que aconteceu, se eu não me engano, foi em 2007 ou 2008, que ele no finalzinho da corrida de Daytona ali, ele bateu, ficou na mesma posição dele ali, né? E era teoricamente até que o mesmo carro, que era o COI ainda naquela época lá. Ficou com os carros com a roda pra cima e ficou arrastando um bom tempo aí o carro com as rodas pra cima. Então foi muito, muito interessante o que aconteceu e mostra também um pouco aí como é resistente e quanto que é forte esses carros, não só da ARCA, mas como da NASCAR também. Que talvez poderia ter levado outras proporções nesse acidente aí. Bom, senhores, quer falar mais alguma coisa sobre a ARCA? Posso passar aqui, vamos falar do Clash. Então, Léo, é isso mesmo. Vamos ver a próxima etapa da ARCA, né? Só o meu comentário ali nesse acidente, você reparar bem, o acho que o Michael Lira, né? O número 6 acabou, quando ele acerta o Mark Thompson, né? Ele não para de acelerar, né? Fica acelerando, né? Acabou acertando, daí pode até levar a fama do famoso Arca Brakes, né? O freio da Arca, né? Que às vezes o piloto não freia, né? Só acelera. Mas é bom lembrar que em Super Speed, ou na própria NASCAR, às vezes para você fugir de um acidente, não é. Você não tem que tirar o pé. Às vezes, para escapar do acidente, você tem que acelerar, né? Aí mais rápido você pode desviar carros com mais ação. Mas às vezes a mecânica do acidente acaba sendo tão, tão feia assim que parece que foi erro do piloto, né? Lembrando que mesmo o Lira, que é um piloto que já tem uma certa experiência, né? Não é a primeira vez que ele tá correndo na categoria, mas eles não têm, digamos que não tem a qualidade de um piloto de um Sprint Cup, por exemplo, né? Por isso acaba levando esse tipo de fama. Leonardo? Bom, só para orientar os senhores aí, próxima corrida da ARCA só em abril, dia 8 de abril, em Nashville. Eu não tenho certeza se essa corrida será transmitida. Eu penso eu que não, que essa corrida não vai ser transmitida em Nashville. Mas depois, não, vai ser transmitida sim. Depois tem Salem no dia 30 de abril e depois na próxima semana, 5 de maio, temos Talladega. E aí a ARCA voltando ao Super Speed em Talladega, que lá as corridas também são excelentes, como foi em Daytona. Certo, pessoal? Então agora vamos adiantar aqui, vamos falar sobre o Clash que iria acontecer logo após a corrida da ARCA, né, como nós já falamos bastante aí, acabou a corrida sendo adiada para o domingo devido às chuvas, né, e a largada foi a 1h30 da tarde no domingo, né, o sol aí pareceu bonitão aí, algumas nuvens ali até que chegou a incomodar um pouco o sol, mas abriu o sol realmente em momento algum. Chegou perto aí a possibilidade de chover. Foi sol a tarde toda lá em Daytona, assim como foi também o Colonfire mais tarde, né? Bom, quando começou, lembrando que a largada do Clash sempre é sorteio, tá, pessoal? Não tem qualify, não tem regra nenhuma. É dada por sorteio a largada. Então começou com o Keselowski e Henley na primeira fila. Eles começaram muito bem ali, trocando a liderança todo momento ali. E tivemos na volta número 18, o Johnson acabou rodando. Meio que ele se apoiou no Kurt Busch. O Kurt Busch foi embora, acabou batendo, foi fim de corrida para ele. E o Johnson ainda conseguiu manter o carro e seguiu na corrida. Depois, antes de acabar o primeiro segmento, a turma da Joe Gibbs e o Alex Bowman entrou nos pits, né, bem na última volta mesmo ali, para tentar uma jogada diferente. E durante a bandeira amarela, todo mundo veio junto. Assim que tivemos a relargada no segundo, já no início do segundo segmento, a Joe Gibbs dominou ali, fez 1, 2, 3, 4, andando muito forte, andando na frente, mostrando que realmente eles vieram para detonar esse ano. E depois na volta 48, enfim, Johnson rodou mais uma vez e foi pro muro, não teve jeito, foi fim de corrida para ele. Na volta 62, o Matt Truex Jr. calculou um pouco errado ali o espaço ali, vinha no vácuo, se não me engano, do Kenseth, e acabou tocando ali na frente do carro do Larson, que foi jogado pro muro, o Truex, e acabou coletando o Chris Buescher. Depois, duas voltas pro final, pessoal, tivemos aí o dialogando com o Keselowski, ensaiando e vindo para um ataque feroz para cima da Gibbs, eles acabaram conseguindo isso, né? E o Henley ficou sozinho ali na última volta, na curva 1, já na última volta, e vinha dialogando com o Keselowski muito mais rápido que o Henley. O Henley acabou tentando fazer um bloco aí muito errado, como sendo mal sucedido aí o bloco. Depois vamos falar bastante desse movimento aí do Henley e do Keselowski. Ele acabou tocando o Keselowski ali, foi pro meio da pista ali, não rodou, não coletou ninguém, não teve nada sério. Realmente o maior prejudicado foi o Keselowski e o próprio Henley, né, que foi o pior ainda, que terminou na penúltima posição, se não me falha a memória, ou foi 12º, uma coisa assim, ou foi 13º dele, Henley. E ficou a vitória para o Joe Logano, que enfim ele conseguiu vencer o Clash, né, o ano passado era outro nome a corrida, mas enfim ele conseguiu vencer o Clash. O ano passado ele estava dialogando para vencer, o Henley tomou a vitória dele no finalzinho. E depois tivemos ali, né, na briga pela segunda posição, o Kyle Busch e o Alex Bowman batendo porta. Depois o Kyle Busch foi até conversar muito alterado com o Alex Bowman sobre o que aconteceu. E a Danica Patrick, que surpreendeu todo mundo, foi a quarta colocada, terminou no top 5, fechando o top 5 Kevin Harvick. E o estreante Daniel Soares foi o oitavo colocado. Matheus Solder, o que, que você viu? O que, que você tem para falar aí um pouquinho do Clash? Pois bem, Leonardo. No início, a Penske começou a se organizar ali, Logano, Keselowski, e logo eles já conseguiram puxar o Harvick. Tanto que eles até a primeira bandeira amarela ali, eles começaram a liderar. Logo depois começou as paradas, daí quem mostrou a organização foi a Gibbs. Eles não conseguiram puxar muito bem o Truex Jr., acho que faltou um pouco de comunicação ali com eles, até o Kyle Busch, que ficou um pouco mais de escudeiro. Daí eu acho que mais ou menos seguindo assim as bandeiras amarelas, ali o Johnson batendo e tendo as paradas nos pits, a Gibbs começou a ficar um pouco nervosa até, e a Penske começou a puxar o contra-ataque para cima. Até o Kyle Busch, acho que ela, no final ela se juntou aos dois carros da Penske, não sei se ele tentou fazer uma manobra ali pra tentar ficar na frente da Gibbs pra ganhar. E no final aquele bloco do Hamlin ali, acho que ele calculou um pouco atrasado até, porque já tava o capô do Keselowski na lateral de baixo dele e o Hamlin acabou fechando. Daí, eu não sei, eles até conseguiram segurar um pouco, mas daí o Hamlin logo na saída da 2 ele bateu na lateral do Dillon e perdeu o carro de vez. Daí o Logano aproveitou e abriu até a linha de chegada. Eu acho que se o Bowman tivesse trabalhado com o Kyle Busch, até se eles tivessem ficado no vácuo eles dois, eles poderiam ter a possibilidade de passar o 22 até chegar perto. Acho que mais ou menos seria isso. O Harvick também estava bem feliz até, vi as entrevistas que ele disse que ele tinha um carro bom, até só faltou um pouco de organização. Não sei se o Hélio quer comentar alguma coisa também. Então, Matheus, esse final me lembrou muito essa última volta, aquela prova de 2015 da Xfinity Series que o Ryan Reed venceu, que o Chris Busch empurrou ele. É, não sei se vocês dois lembram, mas foi uma situação muito semelhante. A gente teve os líderes se achando ali após a acho que era até o Kyle Larson, não lembro com quem. Isso, o Larson tinha sido tocado isso. Ali. Enfim, os três carros se bateram e aí era o Keselowski até. O carro 22 era o mais forte da tarde. Mas aí o Chris Buescher teve inteligência de saber. A grande reclamação do Kyle Busch não foi porque o Bowman tirou a segunda colocação, foi porque o Bowman não teve talvez a experiência de saber trabalhar com o Buschinha. Assim, quando você compete em Super Speeder, de uma hora para outra o seu inimigo vem a vir o seu melhor amigo, né? E vice-versa. Talvez a fosse o Dale Harjum ali, algum outro piloto mais rodado, né? Teria trabalhado o Kyle Busch e os dois talvez teriam vencido o Joe Dunn. Mas de qualquer maneira, impressionou a força dos carros da Penske nas últimas voltas. Eles saíram mais de trás. De certa maneira, Keselowski vem dominando o Super Speeder nas últimas provas nesse tipo de pista. E mais do que nunca, no domingo, no início da prova, todo mundo vai estar de olho nos dois carros, nos três carros. O carro do Ryan Blaney vai estar trabalhando com os dois. Também, os três carros da Penske, né, contando com o Ryan Blaney, uma terceira operação ali, forçado do Wood Dogger. Eu acho que, um aviso para Jim Big Racing, que praticamente brincou durante a prova inteira, só que chegou na hora H, acabou não sendo claro para os pilotos da Penske. Talvez até uma falha de trabalho ali, Matheus, porque eu tinha Tinha os três, o Hanley, o Kenseth e o Soares, o Kyle Busch ficava em quarto, um pouco mais atrás, dividindo o lado para os outros pilotos. Talvez faltou uma maior unidade. Pode ter faltado um pouco de experiência do Soares. O track is clear, and they're going to race back to the checkered flag. Eles se desestabilizaram um pouco. Talvez aproveitando que antes ele já deve estar mais organizado, aprendendo bastante tempo. Foi a primeira prova que ele competiu no carro da Cup. Eu quero ver o Eric Jones, como é que ele vai se sair no duel. Não sei se tu acha também que faltou um pouco de experiência ali. Sim. Com certeza pode ter sido fator também. E também vai ser muito interessante, você falou do Eric Jones e do Martin Truex. Lembrando que na Daytona 500 ano passado, o Truex trabalhou muito com os carros da Gibbs durante aquela tarde, né? Tudo bem, no final disputou uma vitória daquela maneira lá, mas ele foi fator ali naquele domínio da Toyota naquela tarde. E com certeza a chegada do Eric Jones, talvez a gente tenha um bloco ali de seis carros da Toyota ali nas 7, 8 primeiras colocações. Bela colocação, Matheus. Bom, falar um pouquinho da corrida aí, da dinâmica da corrida. A NASCAR, o que ela tentou fazer, isso até expliquei um pouquinho na edição passada, né? E falar como isso foi interessante, que a NASCAR quis e deu certo. Ela pegou justamente a janela da corrida e colocou mais 25 voltas. Ou seja, ou o cara aparelha antes, ou o cara aparelha durante o segundo segmento, né? Pra tentar jogar algo diferente ali pros pilotos ali, pra ver o que eles conseguiam fazer de diferente em termos aí de estratégia durante a corrida. Isso aconteceu no final do primeiro segmento, eles entraram ali, né, nos pits, tentando já jogar uma estratégia diferente que realmente deu certo. A Jogibs toda foi inteira para frente. E depois também falar um pouquinho aí, né, de não só a estratégia deu certo, do incidente do Henley. O Henley, ele estava refém sozinho, não tinha como ninguém ajudar ele, ele estava sozinho ali. O Kyle Busch estava subindo, estava ali logo atrás do Joe Logano. Tanto é que ele veio logo atrás do Joe Logano, né? Vinha ali lutando por alguma coisa. Depois acabou se dispersando, porque teve o toque ali do Henry com o Keselowski. O Keselowski, se ele não tivesse feito nada, todo mundo ia passar por ele, que nem uma bala, e ele ia ficar sozinho chupando o dedo. Né? Então, acabou aí optando por tentar um bloco não muito bem sucedido, mas a velocidade com o Keselowski chega em cima do Renner é muito absurda, é muito grande e realmente não tem o que fazer. É, aconteceu o que aconteceu mesmo e não tem o que falar. É, se o Renner tentasse fazer algo como ele tentou e deu errado, se não viesse nada, o pessoal ia falar que ele é bundão, que não ia fazer nada para se defender. Então, mas deu no que deu aí, o Keselowski e o Renner foram os maiores prejudicados aí. Bom, o Soares, como vocês falaram aí, pecou sim pela falta de experiência. Ele ficou meio bobo ali, que tem que fazer, como até ele não sabe como o carro deve agir durante a corrida, porque o cara tá andando com um carro bem diferente do ano passado, não é o mesmo carro, é um carro bem mais agressivo, é um carro com uma tocada bem diferente. Quando você tá ali confortável ali, que nem estava em single file, tá ali no segundo ali, os carros não se mexem, tranquilo, não precisa movimento nenhum, não precisa mostrar grande audácia aí no volante aí, não precisa mostrar uma grande dirigibilidade aí. Então ele ficou tranquilo na dele ali, né, sem se movimentar. Quando ele chegou a movimentação, ele precisou chegar para lá e para cá, o Soares ainda pecou pela inexperiência dele nos carros da Cup Series. Daytona, penso que talvez ele vai estar mais preparado, vai ser um pouco diferente, porque ele vai andar bastante até lá. É, na quinta-feira tem um practice à tarde, depois à noite tem os duas, depois na sexta tem mais dois practice, depois no sábado mais um practice, e depois tem a corrida no domingo. Então com certeza ele vai estar melhor preparado, vai ter mais uma prova de fogo que é o duas, né, que vai ser a corrida de classificação aí. Então eu quero ver como vai ficar. Como ele vai estar preparado no final de semana para Daytona, o Daniel Soares. Mas na minha opinião fez muito bem o papel dele, andou muito bem, né? Mesmo por ser um novato ainda, ser um cara menos experiente, andou bem demais, parabéns para ele. Aí eu queria deixar a pergunta para os senhores, o Danny Hill fez certo ou fez errado? Eu acho que ele, se ele tivesse sido um pouco mais cedo a manobra dele, ele teria ter feito certo, mas aquela manobra que ele acabou fazendo com um pouco de atraso me lembrou a que o Tony Stewart fez em Talladega 2012. Então, amigos, eu acho assim, o Hamlin é um piloto, um ótimo piloto, só que às vezes algumas ações, algumas coisas que ele faz acabam não tendo sucesso, né? Eu acho que ele acabou errando ali a maneira como ele jogou o carro, talvez, a maneira como esperou que Keselowski vinha ali, eu acho que foi meio precipitado, né? Mas, como o Léo falou, ele tava sozinho ali, né? E principalmente o ponto que foi a manobra, né? Não foi dentro da curva, foi na saída da curva, né? Enfim, eu achava que o Keselowski até teria passado dele antes, né? Pela velocidade que ele vinha ali, mas acabou sendo naquele ponto. Sorte de quem vinha atrás, que era o Logano, poderia até ter sido o Kyle Busch, para vencer a corrida, né? Bom, é isso aí, senhores. Vamos falar um pouquinho então do Qualify. O Clash foi aí vitória do Joe Logano. Parabéns ao Logano pela sua primeira vitória no Clash. Começando o ano bem, mostrando cada vez mais e reforçando o que eu falei na edição passada, onde que o Joe Logano está cada vez melhor, está virando um grande especialista em Super Speed. Então, parabéns ao Joe Logano mais uma vez. Falando um pouquinho agora do Qualify. O Qualify aconteceu aí por a largada do Qualify, né? O início do Qualify foi às 5h30 da tarde, onde que tivemos aí no... Tava tudo tranquilo, tudo dentro do padrão aí, né? O Denham Jr. estava com apoio ali. Foi até que quando o Chase Elliott apareceu no finalzinho ali, nos últimos segundos, e tomou a pole dele. Faz um back-to-back, ele fez a pole ano passado e ficou com a pole esse ano também da Daytona 500. Então parabéns ao Chase Elliott, o Chase Elliott que tomou aí a coroa do Denham Jr. no finalzinho, mas coloca aí a Entry Motorsports na primeira fila absoluta aí, como sempre, a Entry nos Qualify. Eu acho que esse Qualify não se mostrou muito diferente. O carro da Hendrick sozinho tem bastante força, assim, até para Daytona. Acho que nos últimos anos a maioria dos carros da Hendrick foram pole na Daytona 500. Mas o principal problema deles é o carro na curva em si. Ele geralmente ele perde muito o carro, principalmente na saída da curva. Curva 4, ano passado mesmo, o Dale Jr. e o Chase Elliott perderam um carro e bateram no muro, que nem o Johnson fez nesse último domingo. Acho que tem algum problema na aerodinâmica deles, que eles tentam forçar alguma coisa que não acaba dando certo. O Clint Bowyer também andou bem, mas ele vai ter que... Agora vai ter que decidir a posição dele pelo duel mesmo, porque só se garante o P1 e o P2. Não sei que se o Hélio tem alguma coisa a botar também. Não, é isso que vocês falaram mesmo, né? Só o ponto pro Chase Elliott, que consegue sua segunda pole em Daytona, né? Ele não venceu ainda na categoria, se espera que ele tenha algumas vitórias, né? Já que com o Dale Earnhardt Jr. já indo pro final da carreira, né? E o Jimmy Johnson, até o Jimmy Johnson por muito tempo competindo, mas seu Jeff Gordon, né? Talvez ali, não se sabe quem vai vir ali no lugar do Junior, e quando o Junior sair, né? O Junior já chegando na parte final da sua carreira, se espera que o Chase Elliott vença provas e ali ao lado do Johnson seja o grande nome da equipe, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas já é uma boa marca para a carreira dele, né? Bom, passar aqui rapidamente os 10 primeiros, só para curiosidade de todos. O Chase Elliott e o Dan Rajan ficou com a primeira fila. Na segunda fila temos o Brad Keselowski e Clint Bowyer, ele que assume aí o carro 14 deixado pelo Tony Stewart. Interessante aí que é o primeiro ano da Ford nessa equipe aí. Então os dois Fords aí na segunda fila. Na terceira fila, dois Toyota, o Matt Truex Jr. e o Denny Hill. Já na quarta fila temos Kevin Harvick, Casey Kenny. E fechando o top 10, a quinta fila, Matt Kenseth e Ryan Newman. Esses são aí os 10 primeiros top 10 aí do Qualify. Temos outros nomes aqui, e o último, eu vou falar, deixar aqui pro Elião falar quem ficou na última posição, 42º. Por favor, Elião. Só uma dica, aí corre pros primos. Quem ficou aquele piloto lá? É aquele que pilotasse. O time Hill ou o Jeffrey Hunter? O time Hill. O Jeffrey Hunter então, é um pouquinho nova, a Rick Ware, né? Eu acho que é a primeira largada dela na Sprint Cup, né? Como equipe full time, né? Uma nova operação surgindo. O time Hill aí, essa equipe vai ter vários pilotos nessa temporada, né? Em três, até o Stanton Barrett resgataram para competir nessa equipe. Eu acho que vai ter. Tudo bem que são duas vagas para quatro carros, né? Nos duas, mas esse time vai ter muitos problemas para se classificar, né? Contando com o Rich Sorensen, mesmo com aquela carroça da Premium. E o Corella Joy, né? Que é um piloto. É um piloto talentoso com a BK Race, assim, bem que a BK foi muito mal nos treinos, né, Matheus? Mas eu acho que ele perde para esses dois pilotos, pelo menos. E lembrando também que o Gogan e o Sadler conseguiram se garantir por tempo na qualificação, então eles já estão fora de risco. Eles conseguiram se classificar para Daytona 500. O Gogan que está na equipe nova, que é o carro 75 da Bird Motorsports, e ele conseguiu o motor da Childress, que é a equipe dele na Xfinity. E o Sadler tá com o set da Tommy Baldwin, que vai ter uma equipe full-time na Truck Series. Matheus, me fala um negócio. Essa equipe do 75, ela vai fazer mais provas ou é só o Super Speedix? A princípio eles vão fazer mais provas. É, agora eu não sei se eles têm o Leonardo. Bom, senhores, então não vamos... Não tem. Então vamos encerrar esse primeiro bloco aqui. Falamos aí da Arca, do Clash e do Qualify. Vamos daqui a pouco voltar para falar um preview aí como será a temporada 2017 da Truck Series.